NH1015. Okay, Alpha India, they're holding point for 10, 1015 for American 230. O alerta 2707. 2707, chame a torre em 118.95. 2707. 2706.9. Força Aérea SF206, no solo 39, libera direito, chame na Delta. Pode trazer o John Alpha, give way to Boeing 57200 from America, and then apron 1, gate 11. Copy, we'll give way to American 757, then apron 1, send 11. Vou ver o Corre Azul 2707, passou externo, está abaixo da trava. Azul 2707, abaixo de pista livre. Alô, 70 desta via, chegada a Bomé de Uno para 5.000 pés, additional 015. 75.000, Corona 70, possível vai estar? Qual é o perfil de chegada 1170? A224, complete o ILS, torre no 8.95, tráfego que precede 7 meses à frente. 8.95, 6.2. Salvador, boa noite, 6.2. Salvador, 224, número 2, aguarde pista livre. Guardando autorização de pouso, 6.2. Roger, maintain position. Hold here for American 230. 2707, solo 42, libera direito, Alpha, Kilo, Pat 3. Canarme 234, pouso autorizado, posiciona 0, vento 170 graus, 079. Autorizado pouso 6224. 31178 para o Cordial, a sua identificação. Terça via chegada por médio 1 para o nível 050. Ajuste Salvador no 0 no 5. America 230, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. Força Aérea 7206, cruzamento autorizado, Tifano 0. Arma 224, Paulo, aos 44, direito. Alfa, Juliette, portão 4. Direita, Alfa, Juliette, portão 4. Prospecto Sanamérica na 06, Sanar 63 ou 93? Chame 613, 62 autorizado, chame táxi. Barato. Livre 06, frequência livre, Sanar. Boa noite. America 230, clear to take off, runway 10, wind 170.079. Clear to take off 10, American 230. 0? Prossiga. Informação de antes, até a chegada bom médio 1 até o nível 050, ajuste no 0 no 5, gol no 970. É o 050, 970. America 230, airborne at 47, departure control, 119, that's me. 1198, American 230. Departure American 230, passing Thompson 804, flight level 360. Okay, Roger, America 230, climate level 360, via Momo departure. 5360 by the Momo departure, American 230. Oh. Uno 170 autorizado para 2000 pés, ajuste 9015, informe localizador. 2000, reporta localizador agora 170. Salvador, só confirmando o box do 6224, é o número 4, né? Afirmo. Obrigado. Para o táxi 6312 com 168 a bordo, estou na linha de 4 horas ao treino do Galeão. Xanami 313, via parte principal, taxi Índia, ponto de espera da pista 10, Xanami pronto, que é legal, 0015. Ponto de espera, Xanami pronto, Xanami. 15. 3000 com 9095, confere. Azul 407Z identifica dessa via chegada bom médio 1 para o nível 050, ajuste ao 015. Dessa via bom médio 1 ao nível 050, o azul 4070, poderia confirmar o ajuste? 1015 é o ajuste, via bom médio 1 até o nível 050, permanece sob vigilância. Via bom médio 1050, 1 ao 015, azul 4070. A 3178 está liberado de restrição de altitude na posição estável. Eu vou dar restrição em TAP vertical 3178, obrigado. Para a próxima, Xanami 6313. Xanami 6313, mantenha a posição de espera. já recebi a linha de cola sem parada. Sem parada, alinhamento de decolagem, pista 1-0, vento 160 graus, 08 nós agilizando. Sem parada. 3, 1-3. Que o processo 10 milhas à sua frente. Toma estabilizado, 3178. Quente do tráfego, reportar estabilizado no LS 3178. Turno 170, continua a aproximação, agora de pista livre. 70. Está autorizado, está livre da restrição na posição ETAP. No 170, desce para 2 mil pés. O ajuste permanece no 0,15, gol no 970. Estação de decolagem, pista 90, 6313. Afirmo. Heinz 230, now receive center frequency 12685, enable 12545. 12685 or 125.5, American 230, good night. Well, 12545, good night. Okay. 19, small white. 0-0. Salvador, venha 3-1-3. Venha 3-1-3 da Gené, suba para o nível 360 via saída São João do Vigilante. 360 via, quando possível encurtar a gente para ler da almoço. Bola 970 autorizado ILS, informe estabilizado, ajuste no 0-5. Acho que é o mais estabilizado, 970. Estabilizado, até 3178. 3178, complete o LS. Chame a torre em 1-18-95. Tráfego que o precede 7 milhas à frente. Tenente 1895, grato, boa noite, 3178. Ouro 170, sala 57, libera direita, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, o Tati, gol, 1-1-7. Gol 4070, velocidade de casa. Reduzindo para 230 nós. 7. Livre pouso na 1-0, tem 3178. autorizado a prosseguir descida para 2.000 pés, azul 4070. Relativo, descida para 2.000 pés, autorizado ILS, ajuste no 015, informe estabilizado. Autorizado ILS, descida para 2.000 pés, informe estabilizado, azul 4070. Estabilizado na final, alterado na vista, 970. A gente chama a torre em 118 decimal 95, ou no 970. Boa noite. Foi Salvador, gol 970, passando externo, o trem baixo travado. Gol 970, aguarde pista livre. Gente, 970. Tô 3178, solo 0100, libera direita, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, só 3178. Gol 970, pouso autorizado, pressão 0, vento no 60 graus, 099. Pouso autorizado, pista 10, 970. Linha 3, 1-3, cruza o nível 140, passou a posição salvo na proa de mesa. Chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, caso negativo 123, decimal 8. 5-1-2-3-8, grato, boa. Boa, bom, boa, até volta. Estabilizado, azul 4070. 4070, complete aproximação, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, azul 4070. Boa 970, solo 0102, libera direita, Alfa Juliette, remoto 13. Direita, Alfa Juliette, remoto 13, boa no 970. Salvador, azul 4070, final de 6 milhas. Azul 4070, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus, 099. Autorizado, pouso, pistão no 0, azul 4070. 4070, Salva 06, libera a direita. Alfa Kilo, Pátio 13, remota 13.000. Libera direita, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 3, Romeu, na sua escuta, azul 4070. Zulu, Gol, no 723, tem que ver se a passou é. Approve it, Lima Echo, Mike Delta, Fat Level 370, Upper Zulu 17. Runway 10, left turn, Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha departure, Alpha Romeo Uniform transition, Cock 5032. Conform airway upper Zulu 17 and the first turn is left. Is that correct? Connect for push. Clear pushback, contact for text. Ocean 224 Aracaju, no 90, Whisky 33, por a esquerda na Conde, controle Salvador 1198, transponder 5043. Ciente 0084, reconstruction. Papa 04, clear, taxi from 1 India, holding point runway 10, contact ready, H1015. Okay, clear via India, the holding point runway 10, will request, will contact ready with 10150, Papa 04. Continua a descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, livre LS, informe estabilizado. Estabilizado 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, informará estabilizado, gol no 7.2. Controle Salvador, passarei 2224, informação, IF. Controle 2224, acione identificação, passou vetoração. 2224, curva esquerda na proa 075, informe no ponto e dê o desfile. Passarei 2224, esquerda na proa 075. Passou a posição obtuse e permanece sob vigilância. 2224, passou vetor. Salvador é mais 224 no na posição 4 por 10 então. Chame a 224 autorizado, chame táxi. Passo. Passo 8, we are ready. Alpha 08 fire line up and take off. Runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Okay, for line up and take off, runway 10, Europa 084. Passarei do 224, ideal de destino. Desça para o 050, V15. Passarei do 250 para o 050, salto do 05. Gol 723, estabilizado na final. Torre no 8, decimal 95. Torre no 8, 95, gol 723. Alpha 084, airborne 27, departure control 119, or decimal 8. 119, decimal 8, 118. Em Salvador, gol no 723, estabilizado na final, ILS X-Ray. Voo no 723, pouso autorizado, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 089. Pouso autorizado, 1 no 0, 1723. Voo 6224 da Olimpianer para o TAC, 1197 a bordo, 117, Salvador, 230. Táxi à direita, no Táxi Índia, ponto de espera da 10, chame pronto, que legal, 10, 15. Terra 212, partiu de identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050, ajuste no 05. Afirmativo, permanece sob vigilância, 19 milhas da posição para bordo. 224, se enche após o pouso da Boeing da Gol Alinhar e manter fixo no zero. Após o Gol Alinhar, mandei no 06224, Xanel. Pisado, a gente no 05. Passarei do 22, 24, 5, queira 070, reportamento estabilizado, ajustado meio 5. Sete dois três, libera direita, Alfa Juliette, portão 9. Libera direita, Alfa Juliette, portão 9, gol no 723. Chame 224, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 07 norte. Autorizada, decolagem, pista no zero, 224. Número 224, Ecolos 32, controle Salvador, 119, décima 8. 19, 8, 224, boa noite. Controle, boa noite, 6224, o Xanar, 4,5, dizendo. 6224, subo para o nível 190 via saída Conde, 6224. 190 via Conde, 6224, solicita a Pro de Conde direto. Manter o perfil da saída Conde, ou 6224. Manter o perfil da saída Conde, 222, pode prosseguir na descida? Autorizado, até 2000 e autorizei também o LS, o ajuste permanece, 2015. Passaria 224, sente, ajuste 2015. 224, estabilizado, ILS, cabeceira no zero. 224, chame a torre 1 no 895. 895, 224. Prossiga. A gente está mantendo a posição fixa no seu operador do balista. Ah, está chegando. O operador, obrigado. Nada. Torre Salvador, passarelo 2224, fui, aliás. Passarelo 2224, autorizado pouso pista no zero, vento 150 graus, deixa nós. E pouso cabeceiro no zero, passarelo 2224. Ok, 1-6-8-5, enable 6212, está liberado das restrições de altitude na posição intacta. Continua descida até 2000 pés, ajuste 1 a 0, 1 a 5. Xané 6212.